30 horas. Os selecionados ainda receberão auxílio transporte, né, de R$10 por dia de estágio, caso tenham que ir presencialmente ao IBGE. De acordo com o edital, 30% das vagas serão destinadas a candidatos que se declararem pretos e pardos e 10% das vagas a candidatos com deficiência. 12:59, vamos com participação de ouvintes, Ana Paula Lima. O nosso amigo Luciano Vieira mandou uma mensagem de áudio, vamos acompanhar. Aproveitando o espaço em que ele ia abusar, gostaria também de pedir ao secretário de segurança que, e às polícias civil, militar, que ampliem também as suas ações, pegando também os ladrões de celular que assaltam civis, porque a operação só visa atender a empresários que têm os seus produtos furtados, que também é um absurdo, pagam impostos altíssimos, eu sei, mas o usuário também destes aparelhos também paga muito caro, porque toda e qualquer mercadoria que a gente compra no Brasil vem inserida uma série de impostos. Secretário, pelo amor de Deus, atenda a população que lhe colocou no poder. Obrigada, Luciano, pela sua participação aqui no Rádio Jornal da Pioneira, segunda edição. Nós temos mais participação de ouvintes. Sim, né? Sim, o Osmar Raimundo deu sua parcela aí e falou sobre a questão da equiparação de salários de homens e mulheres que exercem a mesma função. Vamos acompanhar. Boa tarde, eu sou o Osmar Raimundo, sou motorista carreteiro. Quanto à questão aí da igualdade de salário para a mulher que exerce a mesma função do homem, sou totalmente a favor. A mulher tem que receber igual, certo? Fui motorista de ônibus coletivo aqui em Teresina, hoje eu trabalho com carreta. Mas o melhor motorista de ônibus aqui em Teresina era a mulher, que era a Núbia, a Bernadette, eram as melhores motoristas. Entendeu? Então, se ela exerce até melhor a função do que o homem, por que que ela vai ganhar menos? Não, é injustiça, certo? Então, eu quero homenagear todas as mulheres e que essa lei vigore mesmo, que ela tenha um salário igual, até porque a mulher tem, às vezes, mais funções do que o homem, que a mulher, além de trabalhar na mesma função do homem, no caso, quando ela chega em casa, vai amamentar, cuidar da casa, ajeitar. Mulher é o ser que não sei nem o que seria de nós sem a mulher, certo? Porque a mulher é que tem mais dedicação, viu? Então, gente, eu acho que é por aí. A mulher tem que ter o salário dela igual, sim, certo? E a minha homenagem a todas as mulheres. 1:02. Obrigado, Osmar Júnior, pela sua participação. Osmar Raimundo, pela sua participação aqui no Rádio Jornal da Pioneira, segunda edição. 1:02 na capital do Piauí. Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. ZYL 227, canal 204, frequência modulada 88.7, transmitindo da rua 24 de janeiro 150, Centro Sul, Teresina, Piauí. Uma coisa é certa, se você está ouvindo essa mensagem, o seu cliente, a sua cliente também vai ouvir. Anuncie o seu produto ou serviço aqui na Rádio Pioneira. Entre em contato agora mesmo pelo fone 86 99467 1599, 99467 1599. Pioneira, a sua rádio parceira. Uma hora da tarde, 3 na capital do Piauí. Este é o Rádio Jornal da Pioneira, segunda edição. Olha, meus amigos, o Centro Integrado de Reabilitação CI completa 15 anos neste mês de maio, com uma marca histórica, mais de 2 milhões de atendimentos realizados em prol da saúde dos piauienses. Em solenidade hoje pela manhã, foram inaugurados alguns equipamentos fundamentais para o tratamento multidisciplinar de pessoas com deficiência física, auditiva e intelectual do Piauí. Isso é um projeto do governo do estado do Piauí por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Desde sua fundação, em 2008, é administrado pela Associação Reabilitar, organização social sem fins lucrativos, através de parceria público-privada, oferecendo atendimentos 100% pelo SUS para os piauienses. E sobre a importância desta data e dos serviços oferecidos, nosso repórter Renato Bezerra ouviu o presidente da Associação Reabilitar, Dr. Benjamin Vale. Vamos acompanhar. Essa é uma importância grande para a sociedade, o preenchimento de uma lacuna no atendimento às pessoas, com humanismo, com ética, com compaixão, cuidando delas como nós cuidamos sempre dos amores de alguém. Essa lacuna social que hoje é atendida com o direito de ir e vir, fazendo essa construção com os pilares da sociedade integrado, todos os setores, o governo do estado como o primeiro setor, os empresários como o segundo setor e o setor filantrópico, que é que administra o CI, que é a Associação Reabilitar. Então, esses 2 milhões é trabalho de muitas mentes e mãos. Não é só o nosso corpo clínico. Hoje o CI atende quantas pessoas? O CI hoje atende 3 mil pessoas mês. Hoje nós completamos 2 milhões de atendimento. Mais de 2 milhões que nós já tínhamos completado nesse longo desses 15 anos. E o CI foi uma instituição planejada, uma instituição com estratégia e com execução. Isso contando com a participação da sociedade civil e de todos os setores do Piauí. O que precisa ainda melhorar? Já um trabalho de 15 anos, ainda tem algo a melhorar? Sempre temos algo a melhorar, principalmente na gestão de conhecimento. Hoje nós entregaremos uma ressonância moderna à sociedade, entregaremos painéis de energia elétrica, que vai, de energia solar, que vai suprir 50% da demanda da instituição, e 2 elevadores para melhorar o direito de vida dessas pessoas. Agora, doutor Benjamin, o CI completa 15 anos, mas muita gente ainda não conhece ainda como funciona o CI. Você poderia explicar para a gente? O CI funciona pelo Sistema Único de Saúde. A Associação Reabilitar faz uma gestão compartilhada e compassiva com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde, é o nosso contrato de gestão. Então, o paciente entra na cadeia do SUS, no posto mais próximo de sua casa, com a requisição do médico e dá entrada na cadeia. O atendimento de sistema do CI é 100% SUS. Então, nós atendemos o SUS com qualidade. Qual o perfil do paciente? O perfil do doente vai ser avaliado, é o paciente. Nós atendemos 3 demandas. Que são 3 deficiências, somos credenciados para isso, que é a deficiência motora, a deficiência intelectual e a deficiência auditiva. Então esse é o perfil das pessoas, é avaliado pelo médico, encaminha. Isso é avaliado por uma equipe multidisciplinar e encaminhado aos procedimentos que nós achamos que pode melhorar as pessoas. Com relação aos recursos? Os recursos são advindos do governo do estado, no nosso contrato de gestão, com colaboração da sociedade civil. Hoje nós temos participação da Receita Federal nos bazares com mercadorias que são apreendidas e depois doadas. Nós fazemos o bazar e posteriormente executamos o projeto. Um dos elevadores hoje, por exemplo, foi doado por mercadoria doada da Receita. O auditório também é um projeto que inclui a Receita e a sociedade civil. A sociedade civil é de grande importância. Alguns empresários da cidade têm participação nos recursos do CI. Qual mensagem o senhor deixa aí para a população piauiense, para todas as pessoas que fazem parte do CI? Que o CI é uma ideia em evolução e nós continuaremos atendendo com qualidade todos os piauienses, que é uma demanda coletiva, que é missão dos piauienses, natos e de coração. O secretário de Estado da Saúde, Antônio Luiz, fala da parceria da CESAP com a Associação Reabilitar. É uma parceria muito importante, O CEI, além de fazer a reabilitação de várias formas de eficiência, além disso tem uma oficina aqui que consegue fazer instrumentos ortopédicos para ajudar as pessoas que estão com um problema de locomoção. É uma parceria que o Estado quer permanecer, quer manter, e cada vez mais o CEI pode melhorar e ajudar o Estado e as pessoas com deficiência. E os investimentos, secretário? Não, na verdade, os investimentos, eles são pagos pelo SUS. Então, eles fazem o trabalho deles, e isso é feito em produção. O governo federal nos envia o valor e repassamos para eles. Então, é um investimento muito alto, um valor alto, mensal, que o CEI aproveita com muita eficiência e consegue dar de resultado para a população, um trabalo de excelência. Já adaptaremos novos centros aqui no Piauí? Sim, nós estamos fazendo um já em Parnaíba, deve estar já em fase de inauguração, e iremos colocar mais outros centros em Picos, por exemplo, e em Floriano. Secretário, uma das grandes reclamações é a demora da neuropediatria. O paciente demora até 4 meses para ser atendido. A neuropediatria tem vários problemas, até no particular tem problema. Se você procurar um neuropediatra hoje no Piauí, tem uma deficiência e isso gera problema de fila de realmente tempo grande para ser atendido. Não é uma coisa simples, estamos trabalhando para melhorar esse serviço. O nosso repórter Renato Bezerra também entrevistou o governador Rafael Fonteles, que participou da comemoração dos 15 anos do CEI. As pessoas com deficiência, então é algo feito, pensado, idealizado pelo ex-governador Wellington com a ex-deputada Regiane Dias. Aqui o Mauro, agora nosso secretário, continua esse trabalho de expansão, de melhoria, de qualificação e de interiorização desses centros especializados. Então não tenho dúvida que nós vamos aprofundar, inclusive com mais um centro especializado especificamente no autismo, no TEA, e a gente vai dar mais passos para atender esse público, essa população tão importante para nós, que queremos fazer um governo de inclusão de todos e todas, sem deixar ninguém para trás. Governador, como é que o senhor viu a importância disso aí na vida dos piauienses? Como eu dizia, é um exemplo de política pública que deu certo e que vai dar cada vez mais certo. Inclusão de muitas pessoas. E um tratamento de primeiro mundo, para o cidadão sem pagar nada. No sistema público de saúde, atendendo a todos e todas, com excelentes especialistas. Então, aqui está de parabéns todos que fazem, a Associação Reabilitar, que cuida muito bem desse equipamento público, conduzindo esses tratamentos todos com um padrão de primeiro mundo para toda a população pobre do estado do Piauí, inclusive as pessoas de classe média, até pessoas mais abastadas, né, conseguem, preferem esse tratamento aqui. Então é prova de que é algo muito, muito bom para a nossa sociedade. Como resolver a falta de neuropediatra, governador? Demora até 4 meses para se conseguir uma. É um grande desafio. Temos muito poucos profissionais, então a gente tem que discutir isso até com o Ministério para ampliar as residências médicas em neuropediatria. E haja um incentivo à formação desses profissionais, porque de fato o Piauí convive com esse problema. Até nós do poder público, que queremos contratar para fazer mutirão, você não encontra um mutirão, os profissionais, mesmo pagando melhor, dando um incentivo a mais. Então, é um problema para a gente discutir junto com o Ministério, é algo mais profundo do que simplesmente a nossa decisão de querer fazer. 1:12, agora a gente vai com mais participação de ouvintes. Vamos agora acompanhar a fala da Marlice, nossa ouvinte. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Sobre a igualdade de mulheres e homens, é justo, é muito justo isso aí, porque nós mulheres, nós trabalhamos mais do que o homem, muitas coisas nós trabalhamos mais do que eles, mas não é por isso, é pela igualdade, o mesmo cargo, o mesmo salário. Porque nós todos somos ser humano e filho de Deus. E se não fossem as mulheres que Deus tivesse concedido na sua vida, você não estaria nem aqui, né? Nem aqui para julgar as mulheres, para condenar as mulheres. E muitas vezes nem ajudar. Muitas vezes isso aí não aconteceu mais cedo possível, por causa do machismo, que ainda existe muito machismo no mundo, e é por causa disso que agora que estão debatendo esses assuntos. Mulheres, e parabéns, pioneira, pelo seus 60 anos maravilhoso. Muito obrigado por vocês existirem. E parabéns, pioneira. Que Deus abençoe a todos. Amém, obrigado pelo carinho da sua audiência, também pela sua participação. Vamos ouvir aqui. O Luciano Vieira também mandou uma outra participação de áudio. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Desde a semana passada tenho ouvido muito falar em guarda municipal, mas enfim, queria fazer um questionamento. Qual é mesmo ou quais são as atribuições da referida guarda? Na minha opinião, eu acho que deveriam aumentar as suas obrigações e responsabilidades, pois elas pouco entregam à população, mas gastam muito. Não sei, eles reclamam que são mal aparelhados, porém eu vejo que eles entregam muito pouco. Um exemplo aqui, quando eles não passam em alta velocidade em seus carros fechados com ar-condicionado, estão numa sala também fechada com ar-condicionado, mexendo no celular ou simplesmente ao ar livre embaixo de alguma sombra, rindo do vento. Aí não dá, né? Obrigado, Luciano, pela sua participação. Mandou duas mensagens de áudio, já veiculamos aqui no Rádio Jornal da Pioneira, segunda edição. Ana Paula, no último sábado tivemos a solenidade, né? Na Academia Pioneira de Letras, não é isso? Exatamente, a passagem dos 60 anos da Rádio Pioneira de Teresina foi comemorada, né? Como você bem falou, no último sábado, pela Academia Piauiense de Letras, em sessão especial, proposta e conduzida pelo presidente da instituição, Zósimo Tavares. Quem esteve lá, né? Nós estivemos lá prestigiando. E Rafael aproveitou para ouvir diversas personalidades que estiveram presentes e fizeram e fazem parte da história da emissora. Vamos ouvir primeiramente o padre Tony Batista, né? O acadêmico da Academia Piauiense de Letras e ex-presidente da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Ele que na solenidade preferiu uma palestra contando ali, resgatando alguns pontos históricos da Rádio Pioneira de Teresina. Vamos acompanhar. Passa um profundo orgulho e uma profunda alegria. Primeiramente porque nós sabemos que casa é essa. Aqui nós estamos na Academia Piauiense de Letras, uma das casas mais respeitadas da nossa sociedade. E ela presta homenagem à Rádio Pioneira. Então, para mim, é só alegria. Eu diria para você, meu nome é gratidão por esse momento. Neste momento, o senhor também faz parte acadêmico desta casa, né? Está manejando também uma casa que passou por muito tempo aí o senhor dirigindo. Nós somos aqui duas famílias. Eu pertenço à Academia Piauiense de Letras e desde 87 estou na Rádio Pioneira. Então, é minha família também. Então, fico mais alegre ainda. O atual presidente da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, padre Isaías Pereira, também falou sobre o reconhecimento da Rádio Pioneira para a Academia Piauiense de Letras. A academia é um órgão muito reconhecido no Piauí pelos seus componentes. São pessoas que pensam, que escrevem a história, a literatura do nosso Piauí. E esse reconhecimento vindo da academia é muito honroso para a Rádio Pioneira de Teresina, porque é um reconhecimento de um trabalho feito, é um reconhecimento de uma vida doada, é um reconhecimento de toda uma história desenvolvida para levar a verdade, para levar educação, para levar fé, para levar conhecimento ao povo do nosso Piauí. Então, nós, enquanto Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, enquanto Rádio Pioneira, nos sentimos bastante honrados com a homenagem da Academia Piauiense de Letras. E quem esteve presente também nessa sessão solene foi Jesus Elias Tágira, ele que foi ex-diretor, né? Ele que é ex-diretor da Rádio Pioneira de Teresina. Falou sobre a sua trajetória como diretor da Rádio Pioneira durante 20 anos. Eu fico feliz de estar participando desse momento, dos 60 anos da TV, dos quais um terço foi sob minha direção, a pedido de Dom Avelar Dom Vilela, figura imortal, inesquecível, que promoveu tanta coisa boa em Teresina. Foi um grande arcebispo e depois chegou a cardeal. Então, depois veio Dom José Freire Falcão, que pediu para eu continuar dirigindo a Rádio Pioneira. Então, eu passei 20 anos lá, tirei a Rádio Pioneira de último lugar em audiência para liderança na radiofonia do Piauí. A Rádio Pioneira, ela tinha uma penetração mundial. Quando eu era diretor, eu recebia cartas da Suécia, Finlândia, da Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá. Só não recebi da Austrália, mas todos os continentes eu recebi a carta, dizendo que tinha ouvido a Rádio Pioneira. E mandavam até a fitinha para mostrar a rádio falando. Então, a Rádio Pioneira, quando eu dirigi, e ela assumiu a liderança da Rádio Pioneira do Piauí, ela chegou a 76% de audiência no Ibope. Promovemos futebol, que não tinha. Também foi um período áureo que isso ajudou a aumentar a audiência da rádio. E foram 20 anos que eu passei lá com a Rádio Pioneira na liderança da radiofonia pioense. Ela tinha 1 kW e eu consegui, por amizade, que eu subisse para 10 kW a potência, aí foi que estourou mesmo, porque com 1 kW ela mal era ouvida dentro do perímetro urbano de Teresina, ela não era ouvida no Puti, porque 1 kW não significa nada. Então a Rádio Pioneira tem uma história comigo que me deixa alegre. Eu vim aqui nessa comemoração em homenagem à memória e à vivência que eu tive dentro da Rádio Pioneira. E a sua felicidade, seu sentimento está aqui neste momento? Muito grande, não tem limite. A memória funciona, busca o passado automaticamente. Memória é essa assim. Eu me lembrar o momento em que Dom Avelar me convidou para dirigir a Rádio Pioneira. Essa rádio realmente se transformou e passou, e um dos nossos companheiros criou um slogan interessante, o Valdir Araújo. Calma, calma, a liderança é nossa. Nunca esqueci isso. E ficou isso como um slogan da rádio. Então, me sinto muito feliz de estar aqui, estou aqui exatamente por isso, porque eu fui parte na grandeza dessa rádio, que até hoje está aí viva, prestando relevante serviço. Então tá aí, foi um momento realmente de muitas recordações, né? De reviver muitos momentos, pontos importantes da história da Rádio Pioneira, na história desses 60 anos da Rádio Pioneira. Quem esteve presente teve a oportunidade de ouvir, né? De poder compartilhar também um pouco de cada experiência, de tanto de quem acompanha a Rádio Pioneira, como de quem já trabalhou, quem trabalha aqui, quem já passou pela Rádio Pioneira também. E a gente segue falando desse assunto, mas daqui a pouco, agora a gente vai para um rápido intervalo em Teresina, 1h22. Rádio Pioneira de Teresina. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Asfalto novo e mais segurança para condutores e pedestres. É trabalho que a gente vê. A Prefeitura de Teresina iniciou o recapeamento de diversas ruas e avenidas da cidade. Parte da Avenida Lindolfo Monteiro já está com asfalto novinho em folha. O recapeamento vai passar por mais de 180 pontos da cidade. Aguarde que vocês vão ver de manhã, de tarde e de noite o pessoal trabalhando. Prefeitura de Teresina, uma gestão integrada com... Olá, minha gente. Quem fala aqui é o Cid Moreira. Eu sempre fui apaixonado por rádio, onde descobri a minha vocação para a locução. Faço questão de parabenizar a Rádio Pioneira em Teresina, no Piauí, pelos seus 60 anos de atividades na região. Sempre com grande sucesso. Continue assim, levando boa música, informação e muita fé. Um abraço a todos. Rádio Pioneira, 60 anos. Nossa história é você. O papo é reto, do jeito jovem. As alegrias, as angústias. Vamos mudar o mundo, do jeito jovem. Todo domingo, às 10:30 da manhã, falando de tudo, do jeito jovem. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. 88.7. 1:24. Vamos retornar aí aos pronunciamentos, às falas das pessoas que participaram da sessão solene, né, pelos 60 anos da Rádio Pioneira de Teresina na Academia Piauiense de Letras no último sábado pela manhã. Outro ex-diretor que participou do evento foi o Rosimiro Robson da Costa, que falou sobre os grandes nomes do rádio e também da TV que passaram pela Rádio Pioneira. E a ex-apresentadora Luísa Gonçalves falou da emoção deste momento em participar desta solenidade, da solenidade que aconteceu no último sábado. Vamos acompanhar. Pegando um gancho aí do slogan, né? Nossa história é você. E eu acho que não tem uma história tão bonita para ser homenageada como a Rádio Pioneira de Teresina, né? Você vê ali todo, desde a inauguração em 1962 até hoje, muita história na realidade, muitas pessoas passaram, muita... O talento do rádio brasileiro e depois a televisão, do rádio piauiense e depois a televisão, tudo saíram dos microfones da Rádio Pioneira de Teresina, né? Então isso é muito gratificante. Eu fiz parte dessa equipe aí por muito tempo, 20 anos, fico muito feliz em ser também homenageado, porque você que é mais novo também foi homenageado, a Luísa foi homenageada. Então é muito gratificante. Parabéns à Academia Piauiense de Letras pela ideia, pela iniciativa. E lembrando uma coisa, que os Osmos também passou pela Rádio Pioneira de Teresina. E a Luísa também fez parte dessa história, faz parte dessa história, porque nossa história é você. Qual o sentimento você traz nesse dia de hoje? Rafael, eu como sempre recorrendo à poesia, então eles passarão, eu passarinho, então eu passei, e uma grande honra, uma das maiores honras da minha vida. E a Rádio Pioneira é esse passarinho, 60 anos de história, dos piauienses, então só agradecer. E o atual diretor de radiodifusão da Rádio Pioneira de Teresina, o diácono Ciro Braga, também, obviamente, né, esteve no evento e falou sobre a importância da sessão solene na Academia Piauiense de Letras, homenageando a emissora. É muito gratificante, né, este momento e este evento aqui na Academia Piauiense de Letras, trabalhando o nosso 60 anos, né, comemorando nossos 60 anos através da Academia. E principalmente pelo acadêmico Patoni Batista, que fez a exposição fazendo um resgate da nossa missão como rádio, que também está no mundo para anunciar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também denunciar as mazelas, os problemas, trazer soluções para a nossa sociedade. Então é gratificante quando você percebe que a sociedade que aqui esteve e está participando deste evento, são pessoas que passaram pela nossa história, né? Passaram pela nossa vida, profissionais, diretores, ex-diretores, membros que ainda hoje têm uma lembrança saudosa, né, da nossa grande emissora, que é a Rádio Pioneira. Por isso, foi um momento oportuno, muito bom, de nós reverberarmos na sociedade o nosso papel como emissora que está sempre a serviço da verdade, também da paz, para comunicar, para fazer a história. E isso tudo nos dá gás para que a gente não perca esse olhar para onde nós queremos ir, para onde nós estamos caminhando, né? Rumo a um Brasil a um Piauí e uma Teresina, onde as pessoas se sentem e se sintam bem em morar, porque aqui tem espaço para que a gente possa dizer, olha, nós moramos numa região belíssima, que precisa ser trabalhada, precisa ser valorizada. E a Rádio Pioneira tem esse papel também de mostrar isso para o mundo, de mostrar isso para o nosso ouvinte, que aqui no nosso Piauí nós temos muito espaço, e por isso é que a Rádio Pioneira ainda tem 60 anos, novinha ainda, né? Divulgando, anunciando inclusive os nossos parceiros, aqueles que têm empresa aqui, e comunicando aquilo que nós temos de melhor, que é a verdade, e trazendo sempre as pessoas para poderem fazer as suas denúncias e participando, também agradecendo ao poder público e ao poder, né, às empresas particulares que fazem e montam e vivem e respiram essa cidade para o bem comum de todos, viu? A Rádio Pioneira está nesse caminho e vamos juntos. Você está acompanhando o pronunciamento de várias pessoas que prestigiaram no último sábado, dia 6, a sessão solene em comemoração aos 60 anos da Rádio Pioneira de Teresina. O presidente da Academia Piauiense de Letras, Zósimo Tavares, fala da alegria em que a instituição está homenageando a emissora. A Academia se sente muito alegre com a comemoração de 60 anos da Rádio Pioneira, por entender que esta emissora tem uma contribuição muito grande, não apenas para a comunicação, mas para a cidadania no estado do Piauí. Ela desenvolveu várias linhas de evangelização, de humanização, de uma comunicação para a paz, de uma comunicação ética, enfim, de uma comunicação que acrescente à cidadania. Então, no jornalismo, na música, enfim, nos seus diversos programas. Por todo esse conjunto da obra, a Academia entendeu de celebrar junto com a Rádio Pioneira os 60 anos de sua fundação. Você também fez parte dessa história, né? Lá dentro da Rádio Pioneira, com a sensação que está presidindo essa casa, está à frente dessa casa e também prestando esta homenagem. Bom, o primeiro vínculo meu com a Rádio Pioneira é de ouvinte, né? Que nasceu no final da década de 70, quando eu cheguei aqui em Teresina, e se prolonga até hoje. E passei por lá também uma temporada. Várias vezes eu fui convidado, mas não pude ir. Mas fiquei de 2015 até 2000 e... de 2015 a 2000 e... Não, 5 anos. 5 ou 6 anos eu passei lá fazendo análise política. E isso, naturalmente, é um destaque para o meu currículo profissional. Tive plena liberdade de fazer o que eu fazia lá e carrego esse ensinamento da Rádio Pioneira. O jornalista e humorista João Cláudio Moreno, que também esteve presente na solenidade, falou sobre a importância da Rádio Pioneira na educação e na catequese. Vamos acompanhar. Quem não tem uma referência, uma história, uma memória, um momento da sua vida que diga respeito à Rádio Pioneira? Todo mundo. Não são só 60 anos de história, mas 60 anos de história constante, presente, continuada, firme, enfática. Evangelizando, educando, humanizando, informando, entretenimento, informação, cultura, lazer, humanismo e catequese. Como foi lembrado na oração de Padre Tony, Dom Avelá foi um grande catequista. E Dom Miguel foi um grande entusiasta da comunicação, que era também princípio da Igreja Antiga, mas sobretudo enaltecido por Papa Paulo VI. Padre Tony não falou, mas naquele período, entre os anos 50 e 70, surgiu um padre chamado Padre Tiago Alberione. Esse disse, nós temos que dar a dimensão paulina ao mundo de hoje. O que é São Paulo? Escrevia cartas, né? Comunicava. Vamos usar a força da comunicação impressa, gráfica, televisionada, falada e hoje digital nos meios online. Esse padre Tiago Alberione foi beatificado e será canonizado, sem dúvida. Foi o criador das edições paulinas e da Ordem das Irmãs Paulinas, que tem aí o seu carisma principal, que é comunicar. Qual é o nosso compromisso? Agradecer a Deus pela Rádio Pioneira e um esforço, você, eu e todo mundo, não vamos deixar que essa emissora pare o seu trabalho. Essa é a minha prece, é meu voto, é o que eu posso lhe dizer nesse dia festivo. O apresentador da Rádio Pioneira, do Rádio Jornal da Pioneira, primeira edição, Joel Silva, fala do sentimento do momento e também das lembranças que teve durante a solenidade. Sentimento de gratidão, sobretudo aquele que é o dono de todas as coisas, porque nos faz permanecer em plena atividade nesta Rádio Pioneira de Teresina, que contribui desde a sua origem até não se sabe quando, para que a cidade possa estar bem informada, para que possa haver desenvolvimento social, desenvolvimento de justiça e desenvolvimento também do ponto de vista econômico. Portanto, uma festa muito boa, muito bonita, onde participaram os fundadores da Rádio Pioneira de Teresina, seus diretores e os funcionários e os ouvintes. Uma festa muito bonita. Em relação também a esse histórico que o Padre Tony trouxe, também o presidente, né, acadêmico da PL, Zósimo Tavares, deu para relembrar muitos momentos que você já vivenciou na Rádio Pioneira? É, foi como se a gente estivesse, na verdade, e não virtual, mas de forma presencial naquele passado. Fez-nos retornar a um passado que temos, às vezes, dificuldade de reviver pelo corre-corre da atualidade. Foi muito bom. E o nosso repórter Renato Bezerra falou do sentimento de participar deste momento. Vamos acompanhar também o pronunciamento, a fala, né, do nosso repórter Renato Bezerra. Eu sou muito grato por fazer parte da família Pioneira. Já são muito tempo, é muito tempo que faço parte desta família. E participar de um evento de comemoração como esse, de 60 anos, e a gente escuta como os que passaram e até os que permanecem aqui fizeram e fazem o trabalho, nos traz também inspiração para continuar fazendo o nosso trabalho. Trabalhar na Pioneira, eu creio que seja uma missão, mas uma missão gostosa, né? Uma missão gostosa da gente poder levar alegria, esperança para as pessoas que precisam. A gente passa pelas ruas e as pessoas dizem, olha, eu estou te ouvindo, olha, eu estou gostando muito do teu trabalho. E isso deixa a gente muito gratificado e muito feliz. E quero continuar fazendo parte desta família. Agora, Nel Elisete Lima, apresentadora do programa Prevenir para Não Punir, esteve presente na solenidade e falou da sua alegria em participar deste momento. Bom, primeiramente eu quero registrar que é uma honra fazer parte desse time, sobretudo hoje, depois da palestra do Padre Tony, que eu aprendi muito sobre a história da Pioneira, da história de Dom Avelar Brandão Vilela, me emocionei várias vezes, então para mim é uma honra participar desse time. E depois, esse momento especialíssimo dessa comemoração ainda faz com que a gente fique ainda mais motivada para que a gente continue a história da Rádio Pioneira. Eu espero estar à altura, né, dos grandes comunicadores. E assim, eu nunca escondi, sou uma fanzona do rádio, sou um amante do rádio. E espero contribuir para que a Rádio Pioneira fique ainda mais forte todos os dias. O apresentador do programa Nossos Pais Nos Contaram, arquivista da Arquidiocese de Teresina e vigário paroquial da Catedral, Padre José Neri, falou do sentimento em fazer parte da família Pioneira. Se para mim é uma alegria, Rafael, poder fazer parte dessa história com todos aqueles que são Rádio Pioneira, ontem e hoje e amanhã. E como tão bem foi falado e explanado, a Rádio Pioneira é aquilo que não somente humaniza, mas como evangeliza. E foi isto a ideia dada por Dom Avelar Brandão Vilela há 60 anos atrás. Por isso está hoje aqui, neste momento, é poder viver a história, tudo aquilo que nos foi colocado como importância a ser seguido pelos anais da história. Importante também a questão do seu programa, o programa Nossos Pais Nos Contaram, que justamente conta a história também do povo de Deus, que é isso que a rádio está bem mais próximo das pessoas do povo de Deus. Nossos Pais Nos Contaram é o programa que eu estou à frente há uns 3, 4 anos, e só que hoje dá para fazer 4 programas, poder trazer a história de um modo diferente, de uma forma cômica, mas com um sentido mesmo de poder educar naquilo que é o simples, naquilo que edifica a nossa alma e a nossa vida. E poder ver todos os outros programas da Rádio Pioneira em si tem um cunho de poder eternizar na nossa alma aquilo que faz parte da nossa vida. um dos apresentadores do programa Do Jeito Jovem, que vai ao ar aos domingos aqui na Rádio Pioneira de Teresina, Gustavo Alves, esteve presente na APL e falou também do seu sentimento em participar do momento e também ser família pioneira. Meu sentimento é de muita alegria por estar aqui presente, por fazer parte dessa história de 60 anos, porque eu, de uma maneira pessoal, a Rádio Pioneira é o meu berço. Eu nasci na Rádio Pioneira como radialista. Já era formado, mas a primeira oportunidade que eu tive como radialista foi na Rádio Pioneira. Isso eu sou muito grato. E levar também aquela responsabilidade de ver que tantas histórias se passaram e eu tendo que, juntamente com outros apresentadores do programa Do Jeito Jovem, temos que levar adiante essa história, essa responsabilidade, esse peso, que não é uma coisa simples, é uma coisa muito importante dentro da história da Rádio Pioneira. Então a gente se sentir inserido dentro dessa história, no meu caso, é um motivo de muita alegria, muito orgulho. E espero que essa história continue por muitos e muitos anos ainda. A irmã Rita Paixão, no programa Ouvindo a Bíblia, também falou do sentimento em ser parte da Rádio Pioneira de Teresina, neste momento em que se comemora 60 anos. Olha, a minha sensação é de uma imensa alegria, um imenso prazer de estar aqui em participar dessa família maravilhosa que é a Rádio Pioneira, e me sinto assim honrada em contribuir, em colaborar com a rádio, que é uma rádio maravilhosa, que passa só o bem, né, as maravilhas, e né, que se preocupa com a sociedade, com a igreja, com o espiritual e o social. Por isso só tenho a dizer muito obrigado, Rádio Pioneira. E também com a catequese, né? No caso no seu programa Ouvindo a Bíblia, né? Dá um olhar diferente àquele cristão, àquela cristã, para acompanhar a Bíblia de uma forma diferente. Isso mesmo, de uma forma toda especial. Nós trabalhamos com, né, o espiritual através do programa Ouvindo a Bíblia, trabalhando a palavra que atinge todas as ordens, os órgãos religiosos, como catequese, missão, né? Liturgia. Então a Bíblia é, né, é o foco de toda, né, de toda a igreja, de toda a vida cristã. Então nós trabalhamos na Pioneira com essa grande oportunidade que nós temos de como comissão bíblica arquidiocesana, trabalhar a palavra de Deus, né? E levar para os catequistas, levar para os missionários essa palavra que é alimento para a nossa vida. O jornalista Rodrigo Carvalho esteve na solenidade na Academia Piauiense de Letras e falou sobre a sua passagem pela Rádio Pioneira de Teresina, onde apresentou o programa Piauí por inteiro, e também da referência da emissora em sua vida. Vamos acompanhar. Olha, o sentimento é de emoção, né? Porque primeiro, quem fez parte dessa história foi meu padrinho, Alexandre Carvalho, né? Ele que foi um dos grandes nomes da era do ouro do rádio piauiense, né? Quando a Rádio Pioneira iniciou, ele brilhou nessa emissora, né? Fez muito sucesso. E se eu sou radialista hoje, é por conta dele. E se eu sou radialista hoje, é por conta da Rádio Pioneira. Porque além dele, o meu pai era apaixonado, é ainda apaixonado por rádio. E todo dia de manhãzinha cedo, eu acordava ouvindo a Rádio Pioneira. E eu dizia, um dia eu vou trabalhar lá. E eu tenho a honra de dizer que eu faço parte desses 60 anos. Trabalhei quando a rádio era AM. Trabalhei depois, quando a rádio se tornou FM. E é só gratidão e alegria por participar, por fazer parte dessa história. Olha, e além dos profissionais que passaram por aqui e que ainda hoje continuam, claro que também estiveram presentes na solenidade alguns dos nossos ouvintes. Afinal, foi um evento aberto, né? Nós convidamos os nossos ouvintes e a gente vai ouvir agora o nosso ouvinte assíduo, sempre aqui com a gente na Rádio Pioneira de Teresina, o Alex Brasil. Ele também esteve presente na Academia Piauiense de Letras e falou sobre a importância da Rádio Pioneira para todos os ouvintes. Bem, a Rádio Pioneira de Teresina, ela, na realidade, ela faz parte da história de Teresina. São 60 anos, levando, além de informação e entretenimento, levando também a melhor parte que é para a nossa cidade. A notícia com ética, né, com qualidade, sempre bem apurada. Então, a Rádio Pioneira de Teresina é, com certeza, já uma parte da família da gente. 1h43, você pôde acompanhar, né, essa cobertura completa do que foi essa sessão solene na Academia Piauiense de Letras, que homenageou os 60 anos da Rádio Pioneira de Teresina, mas lembrando que esse é apenas o primeiro dos eventos, dos vários eventos que vão acontecer ainda em comemoração a esses 60 anos da Rádio Pioneira. E claro, você, nosso ouvinte, sempre fazendo parte da nossa história. Em Teresina, 1h43. Rádio Pioneira de Teresina. Uma emissora da Fundação Dom Abelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Sua mãe de seminovos é só aqui, na New Lady Select. No mês das mães, aproveite as nossas ofertas de seminovos com IPVA grátis. E até 120 dias para começar a pagar. Consulte as condições. Veículos certificados e financiamentos especiais neste mês. Aqui em Teresina, estamos na Avenida Raul Lopes, 2021, Fátima. Avenida Barão de Gurgueia, 2696. Seminovos é na New Lady Select. Você precisar, conte com a gente, Lotéricos do Piauí. A mão amiga de todas as horas, qualquer serviço, pode então confiar. Pagamento do dia a dia, abra sua conta, faça uma fezinha. Tem sempre uma perto de você, Lotéricos do Piauí. Seguros e cartão de crédito pra fazer. Para aquele depósito, serviço essencial. Faz um pix, um bolão, sua sorte vai mudar. Nossa equipe está sempre um passo à frente pra lhe ajudar. Um empréstimo consignado. Tem título de capitalização. Resolva aqui o que você precisa fazer. Lotéricos do Piauí. Compromisso com você. Sincoep, Sindicato dos Lotéricos do Estado do Piauí. Compromisso com você. A informação que você precisa. Do jeito que você quer. Rádio Pioneira de Teresina. Esporte Pioneira. E agora aqui no Rádio Jornal da Pioneira, vamos com as notícias do esporte com Felipe Leal. Bem, amigos, e vamos agora às notícias do esporte, atualizando o placar nacional. A gente começa com o giro pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos da quarta rodada da competição. E a gente começa com jogos de sábado. Bola na rede a partir de agora. Sábado, no Independência, o Cruzeiro derrotou o Santos pelo placar de 2-1. Já no Maracanã, empate envolvendo Fluminense e Vasco da Gama. 1-1 foi o placar do jogo. No Independência, na rodada de domingo, o Cuiabá, o time mato-grossense, derrotou o América Mineiro pelo placar de 2-1. Já no Morumbi, deu São Paulo, hein? O tricolor derrotou o Internacional pelo placar de 2-0. Grande vitória do São Paulo jogando no Morumbi. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão fez o dever de casa e derrotou o Flamengo pelo placar de 2-1. Já na Arena Fonte Nova, em Salvador, vitória do Bahia, também vencendo em casa. O tricolor baiano derrotou o Coritiba pelo placar de 3-1. Outra equipe que venceu jogando em casa foi o Fogão, Botafogo, que vive indiscutivelmente uma grande fase. Botafogo 2, Atlético Mineiro 0, em jogo disputado no Engenhão, no estádio Nilton Santos. Já na Serrinha, no estádio Ailé Pinheiro, tivemos a goleada do Palmeiras, 5-0 em cima do Goiás. Excelente vitória do Palmeiras, um passeio, um vareio de bola para cima do Goiás na rodada. Já na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Grêmio 3, Red Bull Bragantino também 3. E hoje, segunda-feira, fechando a rodada, Corinthians e Fortaleza jogam na Arena Corinthians, bola rolando às 20h. E após o encerramento aí da quarta rodada, vamos à classificação atualizada, os números. O G4 da Série A está assim: o Botafogo lidera a competição com 12 pontos, Palmeiras na vice-liderança com 10, o Cruzeiro é o terceiro colocado com 9 e o Fortaleza fecha o G4 com 7 pontos somados na tabela. Vamos às últimas posições. porque o Corinthians tem 3 pontos, abre a zona de rebaixamento, 17º colocado, o Corinthians. Na 18ª posição, Goiás, 3 pontos. Na 19ª colocação, Coritiba, somando 1 ponto. E na lanterna, o América Mineiro ainda não pontuou. São os números de momento aí da Série A após a 4ª rodada. É certo que teremos hoje Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena, Arena Corinthians, bola rolando às 20h. Vamos para a Série B agora, jogos da Série B. 5ª rodada. Tivemos na sexta-feira em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, Vitória 3, Botafogo de Ribeirão Preto 0. No Heriberto Wilson, vitória do Criciúma, 2-1 em cima do Ituano de São Paulo. No estádio Municipal de Mirassol, Mirassol 1, Vila Nova de Goiás também 1. Tivemos no estádio Castelão em São Luís, no sábado, a vitória do Sampaio Correia, 2-1 para cima do Juventude. Já no estádio Soares de Azevedo, Avaí de Santa Catarina 1, Tombense de Minas Gerais 0. Na Arena Condá em Chapecó, empate entre Chapecoense e Novo Horizontino de São Paulo, 1-1 foi o placar do jogo. No Rei Pelé em Maceió, outro empate. CRB 1, ABC de Natal também 1. Já no Moisés Lucarelli, empate sem gols envolvendo a Ponte Preta e o Ceará 0-0. Da Ilha do Retiro, Sport 2, Guarani 0. E hoje, segunda-feira, Atlético Goianiense e Londrina, às 20h, vão fechar a rodada no estádio Antônio Ascioli. São os jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem neste momento no G4 o Criciúma liderando a competição com 13 pontos. Vitória com 12, Vila Nova com 10, Guarani com 9 pontos. Das últimas posições, Ceará, somando aí 4 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, 17º colocado, Vozão. Na 18ª posição, Juventude com 3, 19º colocado, CRB com 2, e da lanterna, o ABC de Natal, com apenas 1 ponto somado aí na tabela de classificação. São os números de momento da Série B do Brasileirão. Bem, vamos dar sequência ao nosso noticiário esportivo, atualizando agora os resultados da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Série C, 2ª rodada, vamos aos resultados, bola na rede a partir de agora. Tivemos no sábado, no estádio Carlos Amit, o Amazonas derrotando o América de Natal pelo placar de 2-0. No Presidente Vargas, em Fortaleza, o Floresta no Ceará derrotou Volta Redonda do Rio de Janeiro pelo placar de 2-1. Nos Aflitos, o Náutico, o Timbu pernambucano, bateu São José do Rio Grande do Sul pelo placar de 2-1. Já no Manduzão, vitória do Pouso Alegre, 1-0 para cima do Brusque de Santa Catarina. No Colosso da Lagoa, Ipiranga de Erechim 1, CSA de Alagoas também 1. Já no Germano Krieger, o Operário do Paraná derrotou o Manaus pelo placar de 2-0. No Mangueirão, tivemos a vitória do Botafogo da Paraíba, 2-1 em cima do Clube do Remo do Pará. No estádio Aníbal Toledo, vitória do São Bernardo, o time paulista bateu a Aparecidense de Goiás pelo placar de 2-1. Destacando aí os resultados da Série C do Campeonato Brasileiro, 2ª rodada, hoje, segunda-feira, em Aracaju, no estádio Batistão, estádio Lourival Batista, 20h, o Altos encarando Confiança, o time Operário do futebol sergipano. Tá aí o Altos, que estreou no Lindolfo Monteiro, diante do Figueirense de Santa Catarina na primeira rodada, empate sem gols, 0-0. E agora vai tentar essa vitória jogando contra a equipe do Confiança nos domínios do time Operário, time do Confiança de Sergipe. Ainda nesta segunda-feira, do Orlando Scarpelli em Florianópolis, o Figueirense de Santa Catarina encarando o Paysandu, o Papão da Curuju, bola rolando às 20h. Vamos agora aos números aqui da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O São Bernardo, time paulista, tem 6 pontos, o Botafogo da Paraíba com 6, o Pouso Alegre de Minas Gerais com 6. O Ipiranga de Erechim aparece na 4ª posição com 4 pontos, o Floresta do Ceará 4 pontos, é o 5º colocado, o Operário do Paraná na 6ª posição com 3, o Amazonas com 3 pontos, Paysandu com 3, Confiança de Sergipe também sobrou 3 pontos, o Náutico com 3, o Brusque também 3 pontos, Manaus 3 pontos, os times com 1 ponto na tabela, Altos, Figueirense, CSA, São José. Na zona de rebaixamento, as equipes que não pontuaram: Aparecidense de Goiás, o Volta Redonda do Rio de Janeiro, o Remo do Pará e o América de Natal, são os números de momento aí da Série C do Brasileirão. A gente fala agora dos resultados aqui da Série D, focando no grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro, onde estão presentes aí os clubes piauienses, né? O Parnaíba e o Fluminense, grupo A2 da competição nacional, a quarta divisão. Tivemos na primeira rodada no estádio Raimundão, né? O empate entre o Calcaia do Ceará e o Cordinos do Maranhão. 2-2 foi o placar do jogo. No Josil Santos, outro empate. Maranhão 1, Atlético Cearense também 1. No PV, no Presidente Vargas. Em Fortaleza, o Ferroviário do Ceará bateu o Fluminense do Piauí 2-0 para o time cearense. E em Parnaíba, o Tubarão fez o dever de casa. Bateu Tocantinópolis pelo placar de 1-0. Parnaíba 1, Tocantinópolis 0. Foram os resultados aí do grupo 2 da Série D, onde estão presentes os clubes piauienses. Após essa primeira rodada, o Ferroviário do Ceará estreando com a vitória, batendo o Fluminense 2-0, 3 pontos para o Ferroviário. Parnaíba 3 pontos, Calcaia do Ceará com 1 ponto, Cordino do Maranhão com 1 ponto, Atlético Cearense também com 1 ponto, Maranhão aparece com 1 ponto. As equipes que perderam, Fluminense do Piauí e o Tocantinópolis, ainda não pontuaram na competição. Vamos à programação aqui da segunda rodada, a partir de agora. Grupo 2 da Série D, sábado no Domingão, na cidade de Horizonte, 15h, tem Atlético Cearense e Parnaíba do Piauí, do Leandrão. No sábado, Cordino do Maranhão encarando o Ferroviário do Ceará, bola rolando às 17h. Já na Arena do Guerreiro, lá em Pedro II, Fluminense, no domingo, recebe o Calcaia do Ceará, bola rolando às 15h30. Ainda no domingo, o Tocantinópolis, o time lá do Tocantins, encara a equipe do Maranhão. Tocantinópolis jogando em casa, bola rolando às 16h. Daí, portanto, o Campeonato Brasileiro da Série D em destaque. A gente fica aguardando que os clubes piauienses possam fazer uma segunda rodada de excelência. O Parnaíba fez o dever de casa, derrotou realmente a equipe do Tocantinópolis pelo placar de 1-0. Já o Fluminense, jogando fora de casa, perdeu para o Ferroviário pelo placar de 2-0. O time do Fluminense vai ter que se recuperar nesse jogo contra o Calcaia, jogando lá em Pedro II, e o Parnaíba vai ter um jogo difícil no domingão contra a equipe do Atlético Cearense no sábado. É isso, amigos, estas foram as principais notícias do esporte. À noite tem mais destaques no Esporte Pioneira, sempre às 18h10. Um abraço, valeu. O Rádio Jornal da Pioneira, segunda edição, vai ficando por aqui. Na apresentação e produção, Ana Paula Lima e Rafael Santos. Trabalhos técnicos de Fernando Santana e Marcelo Macedo. Direção de programação, Ana Maria Silva. Diretor de Rádio Difusão, Diácono Ciro Braga. A Rádio Pioneira de Teresina é da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, que tem como presidente o padre Isaías Pereira. Continue ligado na nossa programação. Você fica agora com Marcelo Macedo. Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. ZYL 227, canal 204, frequência modulada 88.7, transmitindo da rua 24 de janeiro 150, Centro Sul, Teresina, Piauí. Participação do ouvinte. Fale ao vivo com a gente. Mande sua mensagem ou áudio pelo nosso WhatsApp. 99439-1391. Aqui, nossa história é você. Blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. That good anymore, but baby, that's just me. us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him. Música, informação, entrevistas e entretenimento. Você em sintonia conosco e nós em sintonia total com você. Você, uma ótima tarde, está começando agora o Sintonia Total e você vai ficar na companhia do seu amigo Marco Santiago até 5 da tarde, com muita música e também a sua participação. Tarde maravilhosa, segunda-feira, 8 de maio do ano 2023, hein? Como é que começou sua segunda-feira? Começou legal? Mais ou menos? Vou te contar, hein? Não é brincadeira não. Fala pra gente, participa do programa a partir de agora, tá começando o Sintonia Total. E você vai ficar na companhia do seu amigo Marco Santiago. Quer a sua participação? Você já pode mandar mensagens de texto, mensagens de áudio e pode

um sentimento que queima dentro do peito. Foi tão depressa, não deu pra segurar. Oh, quero te dar o céu e o mar. Demais do capricho, hein? Vou te contar o som do KLB. Estou em suas mãos. Que coisa, hein? 2:10 do Sintonia Total até 17h na companhia do seu amigo Marco Santiago e muita música e também a sua participação. Agora quem canta é Rick mais o René. Demais, o som do Rick, mais o René cantando bonito pra você. Continue mandando as mensagens de texto, mensagens de áudio pro nosso WhatsApp, pro 86 99439-1391. 99439-1391. Você pode participar de qualquer lugar. Agora 2:13 no Sintonia Total. Você está ouvindo Sintonia Total. A informação que você precisa. Do jeito que você quer. Rádio Pioneira de Teresina. Asfalto novo e mais segurança para condutores e pedestres. É trabalho que a gente vê. A Prefeitura de Teresina iniciou o recapeamento de diversas ruas e avenidas da cidade. Parte da Avenida Lindolfo Monteiro já está com asfalto novinho em folha. O recapeamento vai passar por mais de 180 pontos da cidade. Aguarde que vocês vão ver de manhã, de tarde e de noite o pessoal trabalhando. Prefeitura de Teresina, uma gestão integrada com o povo. O jornalismo da Pioneira vai até a comunidade. Queremos ouvir você. Quer contar um fato? Chama o Renato. O nosso repórter percorre as ruas da cidade e traz a comunicação para a verdade e a paz. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Ligue agora para o jornalismo da Pioneira, 86 99495-3848. Copiou? 99495-3848. 88,7. Rádio Pioneira. Nossa história é você. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. 88.7. Você está ouvindo Sintonia Total. Muito bem, ao Sintonia Total, hoje na companhia do seu amigo Marco Santiago e você que tá mandando as suas mensagens, você que tá participando pelo nosso WhatsApp, pelo telefone, enfim, você que tá ligado com a gente, um abraço todo especial, uma tarde maravilhosa de segunda-feira, depois de um final de semana prolongado. Tem mensagens, o pessoal tá mandando mensagens de texto, mensagens de áudio pelo nosso WhatsApp, o pessoal sempre participando, sempre acompanhando a programação. Quem tá ligadinho, quem é o Francisco Mendes? Bom dia, boa tarde, Francisco Mendes. Boa tarde, meu amigo Marco Santiago. Tranquilo, quem fala meu amigo? Aqui é o Francisco Médio Mucambi. Bote aí pra mim, Evandro Mesquita, gostaria de oferecer pra meu amigo Chico Lapinha, Dona Aldelina da Ladeira de Terras, TT Zona Santa Rita, Socorro Soalho, Loteamento Renascença 3, certo. Orlando Taxista, uhum. Calaço, Fesca Sorriso e Dona Elizabeth de Mão Maranhão, uhum. O meu amigo Haroldo Pimentel do Posto Alegre. Pimentel. Aldelina e seu esposo Freita no Marucova. Uhum. Rivanda e a sua mãe, Dona Geni, aqui no Mocambi, para minha esposa Maria da Trindade, a minha filha professora Rafaela, certo. A minha neta Maria Júlia, meu filho Leonardo. E para todos que estão ligados na melhor programação, Sintonia Total, apresentado por o meu amigo Marco Santiago. Tá todo mundo bem por aí, então tá. Muito bem, valeu Francisco Mendes, valeu pelo carinho da sua audiência, você que tá ligadão e acompanhando nossa programação. Tá certo, 2:17. Vamos lá, tem música pra você que tá ligadinho, aproveitando essa tarde maravilhosa de segunda-feira. Olhei para o relógio e notei que restava meio minuto de oxigênio no tanque. Super esforço, cheguei à superfície. Olhei para os lados, Nick e Diana tinham desaparecido com a lancha. Nadei até o continente mais próximo e na praia, Úrsula tirava fotos com Bond, com James Bond. De manhã, o sol vem batendo no meu peito, dizendo para onde que eu tenho que ir. Mas o mundo dá tanta volta e eu não sei quando posso parar. De rodar e de sonhar. Estava um dia linda e eu botei meu calção e fui nadar. Por que não? Por que não? Sem calção. Eu tinha 12 anos e ainda me lembro do dia. Eu escutava o que mamãe dizia. Ela dizia: tome cuidado, tenha juízo. Esse mundo é um cão. Se acordo mais cedo, boto o som, o vizinho reclama. Vou pra cama e tento dormir. À noite os outros tais casais que fazem até mais tarde. Olhando o mar, eu fico de bobeira. E quando o mar tá forte, eu fico aqui na beira. Eu não. Olhando o mar, eu fico a coloridas e sonhos alucinantes. Aventuras submarinas. Toda noite. Na cama de cada um. Sintonia total. Eu vejo mais. cama, na minha janela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor. Linda, linda, linda, hein? O som do Leandro, mais o Leonardo cantando bonito pra você conferindo o Sintonia Total. Hoje, na companhia do seu amigo Marco Santiago, nessa tarde maravilhosa de segunda-feira, depois do final de semana. Maravilha demais, que a sua participação, você já pode ligar, pode mandar mensagens de texto, mensagens de áudio, participa também do Sintonia Total. 86 é o código da cidade, 994-39-1391, você pode participar de qualquer lugar. Alô, só pra você que tá aí no carro também ligadinho com a gente, valeu! A você que tá no carro também acompanhando a nossa programação, a todo o povo querido ligadinho com a gente, já já tem mais participação do ouvinte, hein? Já já, pra você que tá mandando as suas mensagens. Sintonia Total. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. Sua mãe de seminovos é só aqui, na New Lady Select. No mês das mães, aproveite as nossas ofertas de seminovos com IPVA grátis e até 120 dias para começar a pagar. Consulte as condições. Veículos certificados e financiamentos especiais neste mês. Aqui em Teresina, estamos na Avenida Raul Lopes, 2021, Fátima. Avenida Barão de Gurgueia, 2696. Seminovos é na New Land Select. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. Muito bem, 2:26. Deixa eu mandar um abração para os ouvintes também, acompanhando, ligado e conferindo a programação. Boa tarde, todo especial também para o Genival Barbosa Alves. Ele é do povoado Santo Antônio, na zona rural, e tá ligadinho com a gente. José Felipe Barros, da rua Engenheiro Hélio Correia Lima, do Conjunto Santa Sofia, na região do Mocambinho. O Edson Araújo Nascimento também tá ligadinho. Ele é de José de Freitas, meu conterrâneo querido, Edson. Meu conterrâneo também tá ligadinho. Quem mais aqui? Francinete Tomé Salles, ela tá ligada no povoado Davi Caldas, na região de União. Raimundo Nonato da Costa Júnior, no bairro Cabral. José de Mar Silva Vieira também tá acompanhando o nosso programa, da rua Polidoro Bulamarque. Alô, seu José de Mar Silva Vieira, um abraço para você, meu querido. O Zacarias Lopes também, do bairro Alto Alegre. E se você quer participar do Clube de Ouvintes da Rádio Pioneira, é muito fácil. É só você entrar em contato no 86 99427 3719. 86 99427 3719. É só falar com o Mauro Silva. Você está ouvindo Sintonia Total. É o Sintonia Total, na companhia do seu amigo Marco Santiago, e muita música e também a sua participação. Se você não ligou ainda, pode ligar, pode mandar suas mensagens. 994-39-1391. Tem gente mandando mensagens também pelo nosso WhatsApp? Tem? Tem? Então vamos lá ouvir o pessoal que está participando, nossos queridos ouvintes, também mandando mensagens e conferindo o Sintonia Total. Alô, ouvintes da Pioneira, meu cordial, boa tarde. Boa tarde, Marco Santiago. Boa tarde. Prazer. É isso aí, é o seu comando hoje aí, é? É, rapaz. Valeu. Vamos aí, um abraço pro meu amigo Francisco Mendes no Mucambinho, também o meu amigo Leandro da Primavera, minha amiga Alderina no Mário Covas, o Jardel Rodrigues ali no Lourival Parente, o Calácio Câmbio, o Orlando Taxista também, a de Sales e o Manuel aqui no Porto Alegre, são meus vizinhos de bairro, né? Uhum. É, também a Chesca Sorriso em Timon e a Dona Elizabeth em Timon também, muito né? Bem. Quero ouvir aí, meu amigo Marco Santiago, a música no Verdes Campos da Minha Terra, com Agnaldo Timóteo. Fiquem todos com Deus. Muito bem, meu querido, valeu pela sua participação, obrigadão pelo carinho da sua audiência, você ligadinho e também mandando as mensagens, quem mais manda mensagem também, quero pedir uma música também do Agnaldo Timóteo. Quem tá pedindo é o Júnior também tá acompanhando, Júnior, é? Botou o nome, não botou o nome? Um abraço pra você, tá, meu querido? Valeu pela sua participação. Oi, aqui quem tá mandando mensagem é o Zé Carlos. Tô na região de Piracuruca, estou ligadinho, tô na sintonia, tá certo, com meu amigo Marco Santiago e manda um alô. Tô ouvindo o programa. Ô, Zé Carlos, como é que você tá, seu José Carlos? Um abraço pra você, meu querido. Valeu, um abraço pra você, todo o povo aí da região de Piracuruca, também acompanhando o nosso programa. Valeu pelo carinho da sua audiência. 2h30 agora. A gente mata a saudade com o Agnaldo. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. Está ouvindo Sintonia Total.